peregrino judeu, quando viu, não acreditou. Mas a cela vazia ficou e os gritos ele escutava, e as mulheres gritavam: Barrabás! E os homens gritavam: Barrabás! E os espíritas falavam: Barrabás! Fato consumado. Coroa de espinhos feriu a cabeça do Filho de Deus, e o povo na rua aos gritos zombava: Rei dos Judeus! Pilatos deixou-se levar pelo povo: Satanás! E lavou suas mãos a soltar ladrão: Barrabás! E as mulheres gritavam: Barrabás! E os homens gritavam: Barrabás! E os escribas falavam: Barrabás! Fato consumado! Barrabás!